11710, ponto de espera da 10, pronto, para da 4. Boa noite, ali mantém cabeceira no 0, no 1170. Ali ele mantém no 0, vou no 1170. Paulo Salvador, boa noite. Gol no 972, livrão na Eco. Gol no 972, prossiga ataque via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, gol no 972. Vamos acessar. Air Portugal 020, passing through level 130, Quintec now receive center at 126.85. 126.85, visit the system control, Portugal 020, boa noite, até a próxima. Boa noite, bom voo até Lisboa. Se você já aguardar mais 30 segundos para o pushback? 10. Bem. Azul 4062, ingressa Juliette, portão 01. Juliette pro 014062. Gol 1098, após saqueamento do Embraer da Azul no 01, autorizado o pushback, reporta táxi. E após a Azul no 01 no parquear, a gente inicia, gol no 098. 54, controle 1208, boa noite. Controle 208, boa noite, chegou o 970. Cima da Juliette, chegou no 072. Gol no 972, ingressa Juliette, portão 11. Fica atento ao follow no travesso 08. Sim, ingressa Juliette até o 11, gol no 1972. 370, direto Jamo, gol 1970. Salvador, TAM 3152, está na posição 62 para a cópia Maceió. TAM 3152, informação em curso ECO 330 para Maceió, copia? Afirmo. Autorizado Maceió, nível 330, decola pistão 10, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo Caju, Pruitsky 58. Após conforme rota do plano de voo. Aciona 5005, frequência do controle 120, décima 8, está 3152. 330, decola curva à esquerda, Pucajamo, Aracaju, Pruitsky 58, transpondo 5005, controle 108, está 3152. Na 3152, cotejamento correto, repórter pronto, pushback. 7. Gol 1972, não tem follow me, a gente deseja prosseguir por meios próprios. Gol 1972, aguarde, vou coordenar com a infra-aero. Grato, 1972. Rapaz, ia acabar o combustível e Israel não chegar. É. Bruno 972, seguindo o Follow Me. Ciente. Bono 098, POB de 150, autonomia de 1220, que alterna João Pessoa. Gol 098, prossiga ataque até a ponte esfera da pista 1-0 via táxi Índia, com Dolache Muito Rio 118, decimal 95, que é legal no 097. E a Índia, no ponto espera 1895, o Bono 098, boa noite. Várias formações aqui, nossa galera, umas 40 milhas adiante. Esquerda livre, Zepa, número 70. Zepa, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Bono 098. 098, autorizado a alinhar e decolar no 0, 150 graus, com meia dúzia, nós, gol no 098. A linha decola da 1-0, gol no 098. Desce 91, desce para 4, no 10, altímetro com 1017. Autorizando direto pelo, então 3891, acione identificação ou vigilância. 3152, coordenando com a equipe sala, reporta ataques. Reportará. Decolou 01, controle 1208, boa noite. 208, boa noite. Falei, boa noite, chegou 10, 9. Sim. Controle, boa noite, vou na 098. 098, boa noite, direto Jamo Vigilante. Direto Jamo, gol 98. Gol 1970, passa 220, chama Recife 12085. Recife 2085, gol 1970. 3152 para o táxi com 119, 3, 2 horas e 20 Natal. Tá, 3152, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índio. Quando eu acho, eu me tô em 118 decimal 96, CNH 1097. 1097, Pátio e Índia, 10895, tá, 3152. Chama agora. Tá, 3152, pode esperar no zero, pronto. 3152, a linha decola no zero, vento de 140 com 5 nós, 3152. A linha decola no zero, tá, 3152. Gol 1098, passa nível 140, chama Recife 12085. Boa noite, boa viagem. 635, ok? 12685. 685, boa noite também. Amanhã, se Deus quiser. Decolou 08, controle 1208, uma boa noite. Boa noite, tá? 3152, decolou, cruzar, cruzar 2000. 3152, boa noite, vigilância, direto Puca, 3152. Tô de Puca, 3152. É autorizado para 2000, após pelo Duna e livre LS, chama estabilizado. Ok, 0430, senhor, eu passo a 1020 após pelo. Não, não, está presente 2000, após pelo Duna, livre elétrico. Ok, 0430, pelo, descendo para 2000 e após pelo Duna, 3230. São 3152, desvio à direita para 090. Controle 3152, solicita coordenada nível 290, final. Seguez 152, direto Maceió, submantenha 290 reautorizado. Direto Maceió, 290 autorizado, 3152. Então, Seguez 891, está autorizado LS. Autorizado LS, 3891. Pode voadura, senhor? Temos duas milhas para apelo autorizado, Duna. Obrigado, Duna não própria. 3152. Ação 1-70, Recife 12685. Tem a frequência para Recife, John? 12685. 2085, boa noite. Boa noite. 3891-2012-externo, Torre 118-95. 1895, é isso? É, afirmativo, 1895. Obrigado. Torre Salvador, 3891, e aliás, baixado, travado. Boa noite. Boa noite, Fernando. 3891, no vento, número 0 graus com 59. Continua a aproximação com o estrela 0, já tem uma cabeceira à vista? Ainda não, senhor. Quente, reporte quando visual com a cabeceira. Quente, para o amarelo. Ave sono 880 pés, 3891. Livre curso no 0760,62. Ah, pelo pátio aqui a pista já deve estar quase seca, ok? Baseando-se pelo pátio. Tem livre curso, pista no 0 3891. Ok, está livre pouso não no 0 3891. Boa noite, 3170, desse mantenha 2 mil pés, direto Duna, 10117, aciona a identificação, vejo lá. Sim, a livre LS chama estabilizado. Bela direita, seu solo 19, um solo 121 decimal 9. 219 agora também, 19. Bora. Solo Salvador, boa noite, está 3198. 3198, boa noite, táxi autorizado, Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o 02, está 3198. Salvador, Banco, Chagô. 903-735 Guarulhos, da Palma. 037 que solicitou, confere? Irmão. Só um minutinho para cópia, 9037 para Guarulhos. Pronto, cópia. 9037, pronto. Guarulhos 360, autorizado. Decola da 10 com primeira curva à direita. Perfil da saída da El, Leda. Depois voa direto à posição Motiva. Transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Onde intercepta a Penzulu no 0 até a Penzulu no 0 até Bridge. Depois a Penzulu no 6. E daí segue conforme o plano. A frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 1.18.95. Seu código transponder 5090 Gol 9037. Autorizado 360 para Guarulhos. Decolador no 0, com curva de 25, da El, após 30, moto. Retorno no 0, 30, retorno no 1. Controle de saída 208, torre 35, fase 25, 0, 0, Fome pronto para o puxo acionamento, 9037. 170, complete a aliança do recinto 1895. 1895, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, está 3170, estabilizou baixar e travado. 3170, não tenho tráfego à vista. O vento em Salvador 160 graus, 15 nós, o ajuste na 016, confirme visual com campo. Ainda negativo. Gente, informe visual com campo, está 3170. Gente, está visual, ainda não está. 9037, livre no 09, chama táxi. Visual, 3179. Negativo. 3170. 3170, livre pouso, pistão no 0, vento no 60 graus, no 39. Livre pouso no 0, 3170. Um 79, seu solo aos 35, libera a direita, solo em 121 decimal 9. Direita 129, obrigado. Salve, Salvador, boa noite, tá 3170 de Guarani. 3170, ingressa via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, 3170. Gol 9037, para o táxi POB 1735, autonomia 3 horas e 50, Terna Galeão. A gente aguarda para o início de táxi 9037, 137, 173 o POB, 3 horas e 50, Galeão. Aguarda. Então 3170, vai manter a posição antes da Juliette, da passagem ao Boeing da Gol, que irá iniciar o táxi em direção ao ponto de espera. Da pistola 0. O TAT 3170. Gente, mantém posição da Juliette, 3170. 9037 da Gol, livre táxi até o ponto espera, vem de Alfa, torre 1895, o ajuste no 0, 1 6. Até a ponta espera no 0, 1 6, 9, 6, 1 0, 9, 3170, ingresso a Juliette, portão 62. Juliette, 62, 3170. Oi, Salvador, boa noite, chegou 9037, pronto, ele espera na 0 pronto. 9037, livre aliar e decolar da pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-3-2. Livre alinhar e decolar dando zero, voo 1037. Decolado aos 411, controle em 1208. Controle 1208, gol 9037, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, gol 9037. Bom dia, vigilância de Arboleda, falando a Bíblia 360. 9037. Dá pra gente, Valeda. O 9037 é atenção para o 360. Controle algo 9037, solicita se possível pro Admótiva. Chileza 9037. Além das gol 9037. 9037, eu chamo agora Recife em 1251, no alterno 133-25. Firminha, por excelência secundária, sou dona 037. 133-25. Flávio 25, no alterno 3325, bom 9037, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Essa identificação, desse mantenha 2000, direto do 1107, a reposta localizador, 35556.